Oi, Salvador. TAM 3601 estacionado, 180 a bordo, 4 horas e 20, alterno no Galeão para o táxi. Alterno 4 e 20, 180 Galeão, táxi aprovado via Índia, Alfa, até o ponto supera, pistão 0, destino 0 no 9. Chame pronto para decolagem, ponto supera, pistão 0, TAM 3601. Índia Alfa para o ponto supera, dono 0, chamará pronto com 1019, TAM 3601. Muito bom dia, Oxaneia 6251, qual a informação hotel para a cota 380 Guarulhos? 6251, eu tenho 360 aprovado, o senhor copiou 36 ou você ligou do 938? Não, copiou 36, o 6251. Gente, só meio minuto para a cota, senhor. Está na sua escuta, 6251. O TAM 3601, eu tenho autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento de 150 graus com 0 na nossa. Solicita manter a posição por mais 2 minutos, o TAM 3601. Sim, senhor, chame pronto. Chamará pronto, 3601. Oxaneia 6251, pronto, cópia. Tá pronto, 6251. Oxaneia 6251, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360 via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120 decimal 8, transponder 5077, Oxaneia 6251. Autorizado 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu após direto Trivi. Decolando da 190, primeira curva à direita, da El Leda após direto Bridge. Controle 208 e o transponder 5077, Oxaneia 6251. 5077 com o pedimento correto, Oxaneia 6251. Portão 11, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Afirmo, o canal 11 chamará para pushback acionamento. É 624. Estou em Salvador, 3601, agora sim pronto, no ponto de espera da 10. 3601, livre alinhamento e decolagem, pista no zero, vento de 150 graus com 08 nós. Livre alinhar e decolagem, TAM 3601. Lousano 5, chama agora o controle Salvador em 120.8, o senhor tem um bom voo. Salvador em 208, TAM 3601, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. TAM 3601, decola na Dael, Leda. Bom dia, TAM 3601, contato radar vigilância, direto Leda. Direto Leda, TAM 3601. Reportará passando 150, TAM 3601. Salvador. Muito bom dia, 6251 da Oceania, pronto por estacionamento no 11. 6251, bom dia, autorizado, fui para o estacionamento do portão 11, chame pronto para o táxi. Está lá na pronto, táxi. 6251 hoje. Controle de Salvador, TAM 3601, cruza 150. Ok, 3601, confere para chamar agora Recife em 125, decimal 1, bom dia. Recife em 1251, TAM 3601, bom dia. Táxi, Oceania, 6251, 111 a bordo, temos 4 e 10 de autonomia, alterna para o galeão. Quatro dez, galeão copiado, táxi aprovado via pátio, Índia e Alfa, deve ponto espera pista no zero, ajuste no 009, chame pronto para o galeão, ponto espera pista no zero, chame 6251. Sendo ativo, pátio Índia Alfa, 110, ouça, 6251. seu profissional nos espera pronto, é o Oceania 6251. Oceania 6251, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento 150 graus com 119. Alinha de bola da 10, Oceania 6251. Oceania 6251, decolou os 3-1, chama agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. Salvador, e a frequência 208, grato, senhor. Um ótimo dia de trabalho, 6251. Igualmente, senhor. Salvador, ele está bom dia, quer dizer, boa madrugada, 6251, Oceania. 6251, bom dia, vigilância, direto posição Leda, 6251. Direto Leda, voo agradecendo, 6251 da Oceania, muito bom dia. Pioneiro 6251, chama agora centro Recife na frequência 125-1, boa viagem. 1251, muito bom dia, senhor Brinco, obrigado.